152, chame Recife, 1285, alterne 12545. 285, 2545, boa. Autorizado Belém, nível 380, via Zulu 41. Saída Momo, transição Trova. Decola Dono 0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5063, coteja. Correto, chama para pushback acionamento. controle de Salvador, boa noite, Gol 1896, assistente da Charlie. Bom dia, Gol 1896, desce para 2010 na proa de ITAP, com ajuste 1017, reporte estabilizado no MS. 2000 proa de ITAP com 1017, reportará o Gol 1896. Para cópia, frequência da torre 1 noite, decimal 6. 6, obrigado. Torre Salvador, 3305. 3305, prossiga. Informação Charlie, autorização Recife. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 50 no meia, coteja. Autorizado Recife, nível 330, decola da 10 com curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju. Upper Whisky 58, via 280, controle 50, 1 no meia, o transforme. Planejamento correto, chama para feedback sonamento. Tamara. Salvador, Gol 1794, 02, puxa estacionamento. Prioridade, chama para táxi. Salvador, Gol 606. Siga. É, quando possível, autorização, Campina Grande. Pronto para cópia? Pronto. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Upper Zulu 10. Saída PUCA, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5061 no cotejo. Provado Campina Grande 390, via Upper Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda, PUCA Zipar. Controle 1208, aciona 5061. Cotejo. planejamento correto, chama para pushback sumamento. Repórter na pronto, 606. Está curvando 20 graus à esquerda para levar para mais, mas vai manter por 10 milhas. Rapaz, foi a de Dona, 80. A Furiza 366? Eu separo 2500, 86, autorizado sem a Vita 366. Gente, obrigado. Estacionamento 35317, gate 1. 317, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Aguarde, 5317. Para o táxi Gol 1714, com 134 a bordo, Recife, 2 horas e 3 minutos. Gente, 134 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reporte ponto de espera. 1714. 35317, coordenação com a equipe de solo, após saída do Vain da Gol na retaguarda, autorizado para o PSPEC somente, chama para o táxi. Faz o gol, sua coordenação, autorizado, reportarei táxi 5317. Branco 606 na 05, puxa acionar. Autorizado, chama para o táxi. Livre, eu posso dar o táxi, 606, gol. Gol 1714, próximo ponto de espera da 10 para 1. Gol 1714, linha decola da 10, vento 180 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola, gol 1714. 1714, decolado ao 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Salvador, agora 714, boa noite. Boa noite, bom dia, agora 714. 230, você é da PUC, vigilância. 230 na PUC, gente. Taxa Trip 5315 com 46, 4 horas e 10, São Luís. Gente, 46 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto. Índia Alfa, reportado aí, 5317. Temos 4 horas e 10, Fortaleza. 159 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. 1017, Índia Alfa, reporte na espera pronto, 606. Ponto de espera pronto, 35317. 35317, linha decola da 10, vento 180 graus com 5 nós. Linha decola 5317. Boa noite, com 896, reporte externo. Reportará. Good evening, this webjet 6746 out of 220 down to 150, my arrival, we have Charlie. Good morning, webjet 6746, descend 2000 feet, canH 1017, fly direct to ETAP position, report reception on LS approach. Clear down for 2000, QNH 1017, direct to ETAP position, copy that 46. Controle Salvador Trip 5317, boa noite. Trip 5317, contato na decolagem, sub mantenha nível 380, na saída Momo. Zero esquerda na flor de Momo. Após 2000 pés autorizado. Obrigado. Com 1896, cheque o trem, livre pouso 1-0, vento 1-7-0 graus com 4-9, altímetro 1-0 no 7. Livre pouso 1-0, com 1-8-9-6. 1714, chame Recife, no 2685, alterne 12545. 2685, 2545, boa noite. Good morning, Ocean 6258. Formation Charlie, descend to level 150. Ocean 6258, descend 2000 feet, QNH 1017, fly direct to ETAP position. And fly direct to ETAP position, descend to 2000, QNH 017, Ocean 6258. Esquerda na 285, trip 5317. Confirme por quantas milhas, trip? Mais umas 2 milhas. Copiado, após 2 momos. Bom, pronto. No 606 ali, mantenho no 0. Ali mantendo no 0, 606, gol. Noite 96, sala 01, no livre à direita, taxante frequência via Alfa, parte antes da Juliette. Alfa entre a Juliette, no 896. Chame o centro Recife, por 2685, alterne 12545. 2685, 606, decolada 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, eu vou 606. 390, saída pouca, eu vou no 606. Pouca 390, 606. Transfere e passa 240 para 160. 13, vai descer para 2 mil pés na chegada Bonf, um ajuste no 017. Ele pés na Bonf, 7, reta 3. Tá 3305 no 03, se tiver que falar. Bom dia, 3170, desça para 2 mil pés, 1017 o ajuste, chegada Bonf, hoje na chegada Mari. 3305, desconsidere, temos a aeronave ingressando no pátio, aguarde, estimado de 1 minuto. Tá ok, tá na sua escuta. Boa noite, 96, táxi via Juliette, portão número 4. De Juliette para o 04, 996. Chão 6258, we need to fly ahead at 0-2-0 to avoid the weather. After deviation 6258, flight 3-TAP, if possible. And after deviation, fly direct 3-TAP to Ocean 6258.